Bem plantado, não dá nem pra ver. O laranjal foi se espalhando, cheio de esperanças. Verde dobrado no vento amarelo. Noutra quinzena, outra lua dá pra colher. Pegando os galhos na mão, largando os frutos no chão. Na madrugada que for, não há família. Traz esse almoço, ó menino, vamos comer. Vamos vender essa fome, vamos colher. Vamos ganhar desse sol, vamos perder, vamos ver. Sempre se paga o que tem, sempre se paga pra ver. Nem pra ver, o laranjal foi se espalhando, cheio de esperança. Verde dobrado no vento amarelo. Noutra quinzena, outra lua dá pra colher. Pegando os galhos na mão, largando os frutos no chão. Na madrugada que for, não há família ou mulher. Traz esse almoço, ó menino. Vamos comer, vamos.